E hoje o filho de rapariga que me chama pra beber. Esquilo CD. Eu vou. Se é pra tu na cachaça, pode me ligar que eu vou. Chega o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo. Motivo de Natal, RP Sony. Vamos cima! Estourou de novo, hein? Pequinho da nossa! Pode swing, dentro do parque de rico do Brasil. DJ Cabelete. Sociais, só não digo que não bebo, mas hoje o filho de rapariga que me chama pra beber. Eu vou. Cê tá com uma cachaça, pode me ligar que eu vou. Chega o fim de semana, eu vou ficar bebo de novo. Eu vou. Cê tá com uma cachaça, pode me ligar que eu vou. Semana e eu vou ficar bebo de novo. Bora, Rock e Vai Número 1, estourou! Diego e Chela Morela, estourou, é nóis! Olha a galera que desencomenda, até o CD! Eu tô na de festa, vou cair na zoeira, vou deixar nessa vida, vou vir na bagaceira. Já deixei meus amigos, eu tô querendo paz. Eu já desativei as minhas redes sociais, só não digo. Que me chama pra beber. Eu vou. Chega pra uma cachaça, pode me ligar que eu vou. Chega o fim de semana, eu vou ficar mesmo de novo. De novo, realiza promoções e eventos. Olha, Estevão do Salvador. Estourou. Daqui um gravações e adivinhações. Estrela Cedês. Estourou. Hot Dog do Marujo. Eterno gravações. Olha, mete em pessoa. Estourou. Mas onde o filho de rapariga que me chama pra.